Digo, aqui não tem DJ estrela. Do jeito que te toca pra 100, 200, 300, a gente também toca. Toca, toca assim, ó. Toca, toca assim. Toca, toca assim. Toca, toca assim. Bora começar já. Pra começar bonito, vai. E a galera joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Eu sei que tu gosta, essa é a hora de toda... E a carretinha Lúcio Alto Serviço. Não sei o que aconteceu. E a cúpula CDC. Gente, você deu uma... Bora chupa cabra, parabéns garoto. E deixando na batida, na batida, na batida. E deixando na batida, na batida, na batida. Não é mais meio povo. Pegou a menina de um jeito mais gostoso. E a fina aqui no bar e ela desenrola. Quando o DJ manda o bordo, ela debola. Quando o DJ manda, pode convocar. Prepara a menina, bate bota pra cima. Olha a pressão. Pode aumentar. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Agora. Eu já falei. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. 1, 2, 3, 4. Vamos! Arrepia, meu animal! É a família Maguari estremecendo a esquerda! E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. Seu Carlos do Búfalo do Marajó. Joga mão, joga mão, joga mão. Lá da quadra do barulho. Um abraço pra você, seu Carlos. O meu parceiro Netinho Robocop. O calazinho, toda a galera aqui, ó. No aniversário do meu parceiro Chupacabra. O meu parceiro Everton da CDC também tá na área. Bora estremecer a parada, Boninho. Deixando a batida. Deixando a batida, na batida, na batida, na batida. E a galera vem no som livre fazendo caqueado. Bora pra cima, maninho, assim, ó. São umas produções que é sucesso. E aí embaixo é bombom, hein, galera? Aqui no Comando Animal, obrigado pela presença. Galera do Anjo Mal hoje, fazendo... Sendo o evento de hoje, o super está também toda a galera aí presente com a gente, muito obrigado. E o animal vai recepcionando toda a galera que vai chegando junto aqui no sol. Bora pra cima, bora pra cima. Faça o caquinhado, só quem tá solteiro. Faça o caquinhado, olha a onda do gás. Do gás, do gás, chegando. O gás. Não abandona o piro da gente. Que não é pra confesso, tu tem moral. E aí, meu parceiro Barros? Ela um abraço. você do Dinho Pressão. Dinho Pressão. O nosso parceiro vizinho, Felipe Crocomassa. Alô, Pedro. Então tu pega o telefone e bloqueia a tela. O nosso amigo Tico da Pedreira. E aí, dona Jaque? Bora fortíssimo, Juninho da Pedreira, senhor! O nosso amigo Ivanzinho da CDC! E a primeira dama DJ, Paulo Considerado! E de Marcelo e a família Junegros, guardiões das marcantes! Que não ele pra conversa, tu tem moral. Vinha aqui na favela, pra sentar no pão. Vinha aqui na favela, pra sentar no pão. E aí, parceiro Mailson da família Roxon! Família Rock e Som, pra cima, pra cima, pra cima, eu quero ouvir mais. Joga pra cima agora. Vem comigo, vem comigo, vem comigo agora. Vem assim, ó. São amores, amores que matam. É Crocodilo. Gosta é o Vitinho. Você feriu meu coração. Agora Jairo dos Magnatas. Agora vai, Mizinho. O que me fez sofrer? E o Neto Braga. O que me fez chorar? Vamos dançar, vamos dançar, vai! Eu vou recomeçar e de você. E o meu parceiro Tigo da Pedreira. Ele é a primeira dama, dona Jaque Almeida. Fortíssimo Júnior da Pedreira, bora Julião! Um abraço pra você, dos irmãos! Gordo e Dinho Pressão. Família Maguari também aqui na minha esquerda. Muito obrigado pela presença. E o meu parceiro Netinho também me ajuda aqui. Bora, Netinho! O Calacito também tá na área, bora, Calacito! Segura! Ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta. Bora embrasar tudo agora. Vai, vai. E o nosso amigo Dedê. E a dona Bia. Alô, Melri. Se juntou com a amiga e foi. Comando de Vlad. O Igor, o Keké, o Pitbull. O Gustavinho, o Vitinho, a sua amiga Maguari, bora comandante! Nosso amigo Tom Serviço, o cara aqui! É do Procoro, bora Tom Carlavagem! Ele, o Theo, o Thiago, tá no berço, filho da nega! Ainda mais que tu tem cara de sal... E o meu parceiro Robocop também! Essa daqui a pouco vamos lá! Aqui! Aqui! E aí, Robocop, minha GDK! Marquinho Digital também tá na área! GLR do Superstar também. E Jay Alan. A Mafrin também aqui no Croco também. Foi lá pra curtindo. Geladeira pega, tá tomando barulho. Depois o Scott ela. Quem Mafrin é isso, é? Um abraço pra você, meu DJ. Já pode ficar pelada, não repara. A casa tá bagunçada. E tá travada no meu som, ela de trava. Ainda mais que você tem. Master CD, o seu canal de música no YouTube. E as amigas Andressa, Raquel, elas que vieram direto da Terra Firme pra curtir o som do animal. Uhul! In the mix. E aí, Dudu Pressão, qual o papo, moleque? Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. É o Barros, é o Barros. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Toma, toma, toma. E hoje, sábado, é na cidade do Moju! Incrível crocodilo! Olha só, presta atenção! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão! Chama de demônio! E doida, e doida! Uhul! Nosso parceiro Thiago também da área! E aí, Neto Braga? Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão! É a fã família, família, bora Maílson pra cima. Olha só, presta atenção. É só catuca, família Maguari. Olha a loucura. Pra cima. Pra cima. DJ Adriel de Mosquinho. A galera do sítio do 18. E a nossa amiga Kathleen que tá no berço hoje. E aí, Vânio? Mais que nome, é uma marca. Bora acelerar, Boninho! Arrepia, meu animal! E aí, meu parceiro Bruno do Detran? Deixando a batida. Esse meu sonho é serrar aquele lanche do Dedê. Vai, toma, vai, toma, e aí, Renanzinho do táxi agora, Renanzinho? Bota pra cima, pra cima. Crocodilo. Aponta pra ela que tem cheiro de piranha. Aponta pra tua coleguinha que tem cheiro de piranha. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, vai, vai, tu que era bandida, vai, vai, tu que era bandida, vai, vai, faz a boquinha, faz a boquinha, era tu que era bandida, faz a boquinha, era tu que era bandida, faz a boquinha, era tu que era bandida, né? Ô louco, ô louco, a novinha de sainha no croco. Ô louco, ô louco, o bezerra, shortinho, olha o croco. Ô louco, ô louco, olha o croco no meio do povo. Ô louco, a novinha de shortinho, olha o croco. Crocodilo tá mordendo, crocodilo safadinho. Deixa tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho. Toma dentada, toma, toma. Joga pra cima, dá-lhe a dentada. Toma, toma. Dá-lhe a dentada. Toma, toma. Dá-lhe a dentada. Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe a dentada. Dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. Tudo bem, dá. Se segura que hoje sábado vai ser assim, ó. Cidade do Monju. O animal chega pra dar a dentada. Aguardem. Que o pop ninguém derruba. Em agosto vem aí. Agora você. O novo Crocodilo Prime. Vira sua cabeça, bebe de montão, arreia muitos baldes. Está chegando. O incrível Crocodilo Prime. E Juninho, DJ Davidson e Nando. Ele vai andar no meio da galera. Corre ao pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma bicada, toma bicada. Eu tô brincando. brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, parti o crocodilo que me espera. Fui, parti o crocodilo que me espera. Fui, parti o crocodilo que me espera. Alô, Melly, DJ Lohan que tá tocando. Pega, meu animal. Esse animal é muito ouro. As meninas que estão passando mal. Agora vai. Agora. Tô passando mal. Amigo Vitinho, o Ney do Cego Calazindo, a Larissa aqui do Animal, obrigado. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Pega de lá. Animal toca tudo do Pará. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Eita, que eu sou do Melody! Diz que és minha paixão. E ganhei só um crocodilo. E um tremendo vacilão. E a produção? Que está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei. E tu pensas que me tens nas mãos. Um incrível animal. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na rede outra. Só se não tem ligada, também o Rinozinho vai dividir ele em toda a quinta-feira, tá? Surgindo com o nosso animal do Caribe. Um abraço de liberação pra vocês. Segura aí, ó. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinho. O nosso amigo Júlio da GDK também. O céu da GDK, o Celinho. Sou da GDK. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração.

Fazendo a barilhagem, Juninho Superstar também. Parceiro Paulo Considerado e a primeira dama também, o grande Gê. Alô, Paíno! Parceiro Gê, Marcelo do Léo, São Gê, Marquinhos de Gê. A galera da Carretinha, Lúcio Auto Service também com a gente, parceiro Ivanzinho e a primeira dama. Alô, Darlene! Alô, Paizinho, parceiro Vitinho também da família CDC. Tá comigo, forte abraço, parceiro Reinando, mega atrevido. Todo mundo junto e misturado, bora pra cima, papai! DJ Manfrinho, parceiro do Mamboy, né? Cadê o Alanzinho, rapaz? O Alanzinho tá tridoido. Parceiro Adriano também da carretinha, Ultra das Marcantes. Tá comigo, forte abraço! Bora pra cima então, detonar o som do crocodilo pra você! Bora pra cima, detona, sucesso, maninho! 3, 2, 1, vai! Muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa do crocodilo que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Assim, ó. Crocodilo que ela gosta de doidar. Alô, Melri! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, é a tal da bandidona que só coça. É o melô do pote. Só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. É DJ Melri, o exemplo de DJ mulher. Não parar. Bora endoidar, bora endoidar. Bora endoidar, bora endoidar. Bora endoidar, bora endoidar. Master CD, o seu canal de música no YouTube. O nosso amigo DJ Marquinho, Marquinho Digital. Do Sonzão Superstar hoje. Tá aqui também no comando de mão. Vai dar um toque pra galera. Bora, Marquinho! E deixa na batida pro Marquinho. E ele vai detonando, detonando, detonando. Dá-lhe dentada. Olha pra cima, gordinho, galerinha. O sucesso total está aqui chegando nessa casa. O sucesso total. O nosso Solar Show está de parabéns. Todo mundo do Tocantins, Tanoné, Juruna, está de vencer em gordo. Sucesso total. A gente chega aqui com muito orgulho e carinho nessa casa de show. O nosso super destaque hoje está aqui lado a lado de vocês. Sonzão Anjo Negro também está de parabéns. A família Cídio 18 está com a gente. Presidente Vânio, Cídio 18, Buiu, show, equipe de show está com a gente. Aí Machote, DJ Manfrinho, disco de ouro está com a gente. Aí Dinho, bora fazer mundo rapidinho. Galera do Pai Sanduca, cadê vocês? Joga a mãozinha pra cima aí. Galera do Pai Sandu, cadê vocês? Cadê vocês? E a galera do Remo da Ida? Tem alguém do Flamengo hoje aqui, tem? Galera do Corinthians da Ida? Boradinho, boradinho! Bora, maninho, maninho, maninho, maninho! É o animal! É o Marquinho! Oi! Bora, gordo! O homem é bom! Homem espetacular. O homem é bom, o homem é espetacular. Que é isto? Ah. Desculpe, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito, mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem vem dizer. Assim é o DJ Diego Evolution. DJ Robinson Roxy. Estúdio Fusion Project. Girando, girando, é o tal saldo tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal saldo tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Amor! Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Se tem aqui pra mulherada que sabe cantar agora. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite dela? Só vocês, só vocês, só vocês! Põe aquela roupa e o batom. Entra no caminho, aumenta o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Zara Luz vai beijar na boca. Aproveitar a noite e fica louco. Você fica, Laís? E bota uma moda. A japonesa, ela que manda um grande beijo. DJ Gordo, Brudinho de Pressão, pro DJ Agatha. Alô, Agatha! Louca, você fica lá, Izzy, manda um beijo pra você, ó. Louca, louca, louca, agora chora no colo da patroa. Louca. O nosso parceiro DJ Pablo Gonzimerado, lá do São Judeu. Fica louca, louca. Tá aqui comigo, um abraço pra você, Pablo. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca. Manda foto pra galera, vai lá. Já tem um sucesso, já tem um sucesso. É o Pablo que tá aqui? E tem Pablo considerado do São Judeu. Vai dar o toque pra galera já. Bora, vem embora. Galera, ei, ei. Bora nessa então. Alô, gol de impressão. E tem Pablo considerado na área aqui com a gente, garoto. Rapaziada do conjunto Maguari. Equipe Maguari na área, meu parceiro Bruno. Velha guarda lá no Vermelhão, tá na área com a gente. O parceiro Marcelo, meu compadre Bainho. A minha Cereza é também na área com a gente, alô Parintins! Vambora pra cima, garoto! Hoje eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei? Minha rapaziada também! Ao serviço na área com a gente hoje aqui, Dinho! Bora, gordo, pra cima, garoto! Gira no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Hey, oh, hey, oh, hey. Rapaziada, o Teroné também na área com a gente. Alô, Buiú, alô, Manfrini. O DJ Disco de Ouro com a gente. Valeu, Dinho, alô, Gordo. Obrigado pela presença mesmo. Você deu espaço aqui pra gente. Sem querer interromper muito o trabalho de vocês. Maninho, mete ficha, bora pra cima. Só lá, joia, goruano, garoto. Pra cima! Pra cima! Ela é novinha. Pra cima, moleque! É o vivo! Faz ela gritar. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Agora chegou chegando, mano. É sem gracinha. Bora pra cima! Vem carequinha. E Fumando e bebendo, fumando e bebendo, bebendo e fumando. É o melô do Robocop. E o uísque muito louco de uísque, muito louco de uísque, você me oferece bala. Bebendo e fumando, fumando e bebendo. Ainda mais que hoje é aniversário do Chupacabra. Fumando e bebendo, bebendo e fumando. Tô muito louco de uísque, você me oferece bala. Caralho, como eu vou voltar pra casa. Caralho. Ainda bem que tá perto de casa hoje, esse desgraçado. Caralho, como eu vou voltar pra casa. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. E o Netinho? Fumando e bebendo. Dona Samia Torres. Tô muito louco de uísque, muito louco de uísque, muito louco de uísque. Vai, vai, vai, vai, vai, já! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda. E aí, meu parceiro, chupa a grava agora! É crocodilo! Nosso telão, a loja Josi Modas, dali neném! Josi Modas, a loja que veste os irmãos Gordo e Dinho Pessão. E a marca do momento, Miúzi Jeans, a marca que veste a mulherada do animal. Ricardo Extintores, Ricardo Extintores. Pensei que só tava alimentando. E Academia Fisical. Academia Fisical, a número 1 do Guamá. O nosso parceiro Gilson Lanches. Dale Gilson Lanches. A gente se prendendo à toa, por vontade pra pensar. E a marca Raldis, do meu parceiro Helder Gaia. Nosso empresário patrocinador! Empresário Betinho Playboy. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. E a pizzaria Triângulo. Se soubesse eu tinha no telão do animal. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. E hoje sábado. Se soubesse eu tinha é lá no Moju. No fundo sempre fomos bons amantes. E você é o nosso convidado pra curtir essa fronteira hoje. No fundo sempre fomos bons amantes. E Dinho Pressão comandando o show